Na noite desta quinta-feira, dia 31 de outubro, foi realizada uma sessão solene em homenagem aos 30 anos de trabalhos realizados pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Gaspar. Nessa noite, o plenário da Câmara esteve lotado. Nós vamos conversar agora com a presidente da Rede Feminina, Dilma Uliano Moser da Silva. Presidente, qual a emoção de estar recebendo essa homenagem nesses 30 anos comemorados aqui em Gaspar? Nossa, foi muito gratificante, muito emocionante. A gente ficou muito feliz por essa bela homenagem, né? Todas as voluntárias estiveram presentes, né? E a comunidade também, o plenário lotado, a gente está muito feliz. Presidente, nessa noite foram destacadas as pessoas que se trabalharam muito durante esses 30 anos e outras receberam uma homenagem ainda mais que especial. Sim, nós tivemos então a dona Rose Monerá, que foi a idealizadora, né? Da Rede Feminina há 30 anos atrás. E hoje ainda contamos com algumas voluntárias desde a fundação, elas com 30 anos de rede. E essas mulheres continuam trabalhando ainda no dia a dia como voluntárias? Sim, continuam na ativa, firme e fortes aí conosco. Presidente, nessa noite, inclusive, com a presença do deputado estadual GR Comper, a rede recebeu uma doação devido a uma emenda parlamentar do deputado. Isso, exatamente. A gente foi pega de surpresa, né, que a gente imaginava que era um valor bem inferior, e ele chegou hoje com essa novidade de um valor de R$254 mil, que virá no próximo ano para a rede feminina. Isso é muito bom, muito gratificante. E qual a mensagem que a senhora deixa para as mulheres que estão nos ouvindo em Gaspar, em Ilhota, em toda a região, nesse dia tão especial? Então, venham até a rede feminina, venham conhecer a rede feminina. Se você tiver algumas horas de folga por dia, venha até a rede, venha fazer o seu voluntariado. Você será bem recebida e será muito gratificante para você. Você acha que vai ajudar aos outros e quem vai estar sendo ajudado é você mesmo. Vamos conversar com a dona Ivone, uma das voluntárias que está há 30 anos na Rede Feminina de Combate ao Câncer de Gaspar. Dona Ivone, uma noite especial de homenagem para esses 30 anos de trabalho. A senhora começou juntamente com outras colegas. Qual a emoção de estar recebendo essa homenagem aqui na Câmara de Vereadores? Olha, é muito grande a emoção, porque eu relembro quanto a gente batalhou e quanto estudou para que tudo isso se concretizasse. Quanta possibilidade que a gente procurou, né? Quantos caminhos que a gente usou para chegar até aqui. E, inclusive, para fundar a Rede Feminina. Porque a Rede Feminina é uma instituição que ela requer, assim, um certo cuidado, uma certa atenção e uma seriedade. E na formulação dos documentos, a gente andou bastante. Eu ajudei bastante a dona Rose e a primeira presidente, que foi a dona Dica. Mas hoje eu me sinto assim realizada, porque eu tenho uma proposta comigo de me dedicar à rede feminina enquanto eu existir. Porque é um trabalho que traz muita alegria para a gente, muita satisfação. Está presente aqui o deputado estadual GR Comper, do MDB, visitando Gaspar. Deputado, uma noite muito especial para toda a cidade. O senhor comparecendo mais uma vez em parceria com a comunidade? Verdade, Gil. Uma alegria muito grande podermos estar novamente em Gaspar, podermos estar novamente falando para a Rádio Sentinela, a rádio que leva informação às pessoas. Feliz convite do nosso vereador, nosso presidente da Câmara. Eu sempre tenho dito, não é o vereador, é o meu irmão, meu amigo Ciro, para estarmos presentes, e nós não podíamos de forma alguma deixar de estar aqui nesses 30 anos de pessoas que se doaram, pessoas que tiraram o seu tempo para fazer o melhor para as outras pessoas, fazer o melhor ao próximo. E nós estamos aqui nesse momento como deputado estadual, como representante também na Assembleia Legislativa das pessoas aqui de Gaspar, e é uma alegria muito grande podermos estar aqui prestigiando esses 30 anos, mas também podendo trazer um presente aqui para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, um valor na emenda nossa de R$254 mil. É um gesto que nós, nesse momento, como parlamentar, podemos fazer, podemos contribuir com essas guerreiras. Eu digo às guerreiras que se doam, que tiram o seu tempo para ajudar o próximo. E eu, como representante, como deputado dessa região, também não poderia de forma alguma deixar de estar aqui presente, mas também de poder colaborar com essas pessoas que fazem tanto o bem para o próximo. Deputado, de uma forma especial, essas mulheres trabalham no dia a dia contribuindo para a saúde das mulheres e amenizando até o impacto no poder público, inclusive, quanto ao tratamento. Exatamente, você colocou muito bem. Essas pessoas, essas guerreiras que fazem parte da rede feminina, elas se doam. ela tira o tempo delas, o tempo de estar com a família delas, o tempo de estar fazendo as coisas dela, tirando o lazer às vezes dela para vir na rede, para vir contribuir. Para aquelas pessoas que às vezes não têm a informação, por aquelas mulheres às vezes que precisam de um pouco de carinho, de uma palavra amiga, esse trabalho voluntário tem que ser muito valorizado, principalmente por nós, que nesse momento, como eu digo, temos um mandato, temos que procurar estar juntos, junto com essas pessoas que fazem o melhor, eu digo sempre para o próximo. Prefeito Kleber Vandal também presente nessa noite de homenagem à Rede Feminina de Combate ao Câncer pelos 30 anos de trabalho realizados aqui em Gaspar. Verdade, Gil, amigos da Rádio Sentinela do Vale, uma sessão muito bacana, justa homenagem prestada às mulheres da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que exerce um papel fundamental, necessário, importante no trabalho de prevenção para as mulheres. A Prefeitura de Gaspar, no meu mandato, a gente ampliou a nossa parceria com a Rede Feminina e o objetivo final de tudo isso, evidentemente, propiciar para as mulheres fazer o seu exame preventivo, se for detectado alguma situação, de já fazer um encaminhamento adequado para os médicos responsáveis, exames e assim por diante. Então, realmente é importante, mas frisei nessa sessão a importância do voluntariado, das mulheres que se doam, mudam o seu tempo, doam a sua energia, a sua vontade de trabalhar, de atender, doam aquilo que tem mais importante na sua vida para atender ao próximo, atender as mulheres que precisam aqui em Gaspar. Presidente da Câmara, Ciro André Quintino, nessa noite de homenagem, uma noite muito importante, onde o plenário da Câmara esteve lotado. O que significa para Gaspar essa homenagem dos 30 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Gaspar? É uma homenagem que a gente faz com alegria em nome da Câmara de Vereadores de Gaspar, né? Homenageando uma grande entidade que completa 30 anos de atuação aqui no município de Gaspar, salvando vidas, né? Com prevenção do câncer, ajudando, encaminhando. Então a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Gaspar não poderia nós deixarmos passar em branco esses 30 anos, homenageando não só as atuais voluntárias, mas como também as pioneiras que tiveram a coragem há 30 anos atrás de constituir a Rede Feminina em Gaspar, ajudando e salvando muitas vidas de mulheres. E a gente aproveita também nesse momento e agradecer o nosso deputado e amigo, parceiro, irmão, o deputado GR Comper, que veio aqui juntamente e conseguimos com ele mais R$254 mil que será destinado à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Gaspar. Então, era um pedido antigo da rede, precisava de uma ajuda e com certeza aí com essa ajuda vindo aí vai facilitar em mais no atendimento às mulheres aqui da Rede Feminina. Presidente, ainda nessa noite foi feito o descerramento da Galeria Lilás da Câmara de Vereadores de Gaspar. É verdade, o descerramento homenageando as 7 mulheres, as 7 vereadoras, né, que nesses longos 72 anos de Câmara Municipal de Gaspar, tivemos apenas 7 mulheres. E a Galeria Lilás é uma galeria que já se encontra na Assembleia Legislativa, em algumas câmaras aqui no Estado de Santa Catarina, e um pedido já antigo de algumas vereadoras, e neste ano de 2019 conseguimos concretizar aí, eternizando elas aí, que vem fazendo um grande trabalho e contribuindo com a política gasparense. Da Câmara de Vereadores, falando sobre a sessão solene em homenagem aos 30 anos de fundação da Rede Feminina de Combate ao Câncer e também do descerramento da Galeria Lilás da Câmara, ocorrida nesta quinta-feira, dia 31 de outubro, Gil Dias para a Rádio Sentinela.